Salvador, bom dia, passarelo 2224, estabilizado, ILS da 10. Passarelo 2224, QNH 10013, posto no externo, baixado travado. Passarelo no externo, baixado travado, com 1032224, passarelo. Passando esse ano, baixou e travou, passarelo 2224. Passarelo 2224, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 080 graus, 2 nós. Autorizado pouso 1-0, 2224, passarelo. Quatro no solo 5-0, segue o táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3, atendendo para os sinalizadores. Alfa Kilo, Pátio 3, 2-2-4.

cheque trem, tem linha de pouso pistão 1-0, vento 1-3-0 graus 1-9. Baixado travado, livre pouso pistão 1-3-0 graus. Vitória da Conquista, 180 autorizado, via rato do plano, decolada 1-0, primeira curva direita, saída arbor, Elefa, 11935 controle, 5061 no transponder. Correção da fuga de acionamento. No solo ao 07, direita, taxa via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, tá transversal. um balizador para o C3291 aqui na posição 62. Recebe com esfero. Obrigado. Flight layer 350, via Upper Zulu 19, after Falcon 4 flat plane route. Take off runway 10, after left turn. Momo de... Correction. Puka departure, proceed transition. 19-135, QN8... 1013, NSCOC 5107. Momo Departure, Frontier Transition, Fox Romeo, Oscar Tango, India, Frontier. Transition, Fox Romeo Oscar Tango India, NSCOC 5107. NSCOC 5107, thank you, Fox Romeo Oscar Tango India, setup, American Line 230. Roger, call you back, thank you, Fox. Caribe, chame pro táxi. Para o táxi 2228 Fortaleza, 42 a bordo, 5 horas mais 40 minutos, retornamos Salvador. Táxi via Índia e Alfa, Ponte Espera 10, Torre 1, 1895, Senegal no 013. Para iniciar Índia Alfa no Ponte Espera 10, 1895, com 1132228. avião, boa noite, 2228, passarelo, ponto de espera da hora zero, está pronto. Passarelo 228, ali na cola, pista 10, vento 150 graus, 5 nós. Ali é a decola da 10228, passarelo. Colou aos 23, controle 1 no 935, por favor. 935, obrigado, boa noite, passarelo. Boa noite. Voo autorizado, 140 com 8 nós, cheque trem, o ajuste 1013, pista, lugar. Teve pouso, baixar a trava, senhor. Pisamos 7-0, Solo 30, Ligru, Taxi Alfa, reporte antes da Juliette, mantendo a minha escuta. A sua escuta, Alfa, mantendo a Juliette, Salvador, Sandra 520, boa noite, interceptor de pouso baixado e travado. Boa noite, 3520, produtorizado. Vento 140 com 8 nós, o ajuste no 013. Ajuste no 013, autorizado, pouso da 3520. Zero solo aos 35, no táxi à direita, mantendo a minha escuta, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, mantendo a sua escuta via Alfa, reporte antes da Juliette, 35,